ele fez isso aqui, ó. Vai pro mundo de trás, vai tomar balaiada porque eu vou jogar no time de careca, e ele vai pegar o time de careca. Final sim. A gente pegou contra o 8 da Flor.